Parque Santa 3, 567, POB 87, 5 horas, alterando a Confim. Garis, um Pátio 3 está livre de decolagem, Guardião 06. Gente, iniciando a decolagem, 06. Levando e seguindo o Boeing da Gol, com o número 2 agora, ponto espera, quando pronto, 186, torre, ajuste 1011, então bom voo e boa tarde, da 3567. Esse é Gol, ponto espera, 3567, obrigado pelo trabalho. Azul 4234, prossegue táxi, pátio 3, após ingresso, pátio principal, portão 08, azul 4234. 08 no principal, 4234, azul. Web 6722, pronto, cópia. No -2 na Hércules. -2. Boa tarde, táxi V Alfa, pós quilo. Cruze o pátio 3 e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa quilo, pátio 3, aí reportar para ingresso no pátio 4, gol no meio no 2. Pátio principal. Principal, isso aí. Gol no 4, 1, 3 pontos, 06. Mate, o pai está se recontrolizando as 8 até a volta, 06. 06. 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo India Delta Eco Victor Bidev, onde após intercepta P50. Aciona 5430, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado Galeão no 340, via Upper Whisky 50, subida da El, após Leda, Leda Bidev, aí intercepta Upper Whisky 50. A pista é 10, primeira curva direita. Transponder 5430, controle 119-80, WebJet 6722. Portão 3, chame pronto, pushback, Web 6722, ajuste 1011. Comará quando pronto para o push, 1011, 6722. Da 3629, pronto, cópia. Helicóptero 407 Alpha Kilo. Red Copy, 407 Alpha Kilo. Red Copy. Seu gol no 62, ingresso na parte principal, portão 04. Ok, ingresso 04, no 62. November 407 Alpha Kilo, clear to Sierra India, Kilo India, Itacaré, 1000 feet. The departure of April number 3, fly direct, and the scope code is 0115, after departure contact control 119.8 to fly direct Itacaré, and the tower 118.6. Okay, 407 Alpha Kilo, approved as file to Sierra India, Kilo India, TCT. Squawket 0115, after departure 119.8 and tower 118.6, ready to start up engine. You could start up and call me for taxiing, November 407 Alpha Kilo. You do, Alpha Kilo. Rochelle 01, pronto para acionamento, pode me ligar. Diversionar, reporte taxi, Rochelle 01. Rochelle 01. Escuta, guardando cópia. É com o Mike Golf. Alô, Salvador. Altão 3629. 3629 foi chamado para a cópia, tá pronto? Afirmativo, senhor, prossigo. 3629, São Paulo Congonhas, nível 360, autorizado. Aerovia Pezulu no 6, até BHZ, Bravo Hotel Zulu. Após, vai prosseguir direto Trive, Tango Romeo India Victor. Victor India, Trivin, após Pirassununga, Papai India Romeu, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu, India Delta Eco. Aciona 5426, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado 360 para Congonhas, São Paulo, pelo 16. Decola da 10, curva direita da El, Leda, após Bridge, pelo 16. até Bravo BHZ, Bravo Hotel Zulu. Pode trip até Papa India Romeo 426 é o transponder, 398 com o controle 3629. Confirma o transponder, Delta 3629. 5426. Vai do portão 09, chame pronto, pushback, Delta 3629, ajuste 1011. Máxima de última planta, Delta 3629. Delta 3294. Controle, ligou 1856, decola passando 2000 pés na Pucacaju. 1856, boa tarde, contato radar, decolagem, suba para o nível 390. Certo, suba para o 390, gol 1856. From disposition, November 407, off aquilo. Affirmative, without interfere with any traffic in the field. Okay, contact the tower 118 decimal 6 for departure, altimeter 1011. Have a good flight, November 407 Alpha Kilo. 118 decimal 6. 118 decimal 6, have a nice day. Post 2582, contact now receive center, frequency 133 decimal 25, sound neighbor 126 decimal 0. 133 25 126 0, Brazilian 4582. Have a good day. South heading. Okay, take off from here and heading 170. 170, clear for takeoff from this position. Wind is 110 degrees, 12 knots. November 407 Alpha Kilo. Roger, 407 Alpha Kilo. Em Salvador, o voo 1601 vai passar externo, vai estar travado. Gente, continua a aproximação, pista no zero, tem o pouso autorizado, 110,12. Informação de tráfego, tem um helicóptero decolando do pátio 3 à direita do eixo 1028, com proa do litoral sem interferência no, na aproximação. Pouso autorizado. Ciente, ele viu pouso, pista no zero, gol com 9601 graus. Tran 3567, declarado os 40, controle agora 119, decimal 8, boa viagem. 198, boa tarde. November 407 Alpha Kilo Airbonnet 40 stand by to contact Salvador control frequency. Roger, 407 Alpha Kilo, you'll be in stand by maintaining 500 feet until clear the airfield. Okay, now contact Salvador control frequency 119.8, have a nice trip. 119.8, have a nice day, sir. Duna da presença? Somente autorizado o ITAP, o 3894, descida até o 050. ITAP, até o 050, 3294. Salvador, Departure Control, good afternoon, helicóptero November 407 Alpha Kilo. Good afternoon, November 407 Alpha Kilo, maintain visual condition 1000 feet, Quenete 1011. 011, climbing to 1000, we'll be flying along the shoreline. 407 Alpha Kilo, okay? Okay, flying direct to Itacaré, maintain visual conditions, confirm your estimated time of arrival. Estimate arriving in Itacaré at 2030. Roger, 2030. Atinge, mantém 160, gol 1237. Se mantém a... Correção, desça para o nível 140 da presente, gol 1273. 140, gol 1273. Você era 5914, tráfego sua frente, posição de 12 horas, 5 milhas, com o rumo sul, cruzando nível 960, descida para 140, é um Boeing 737-800. Gol 1273. Está reautorizado a descida para o nível 060 da presente. Desce para o 060 com 1273. November 407 Alpha Kilo, do you have condition flying heading 240 in and maintain visual condition? Affirmative, I was trying just to fly to the lighthouse and from there after cross the bay to be along the shoreline. Roger, climb to 1000 feet and turn left in heading 240 now. Okay, heading 240, climb to 1000. Gol no 925, chame Recife, frequência 12685 e alternado 13365. 12685, boa tarde, gol no 925. Comia, chame Recife, frequência 12685 e alternado 13365. 7, 2, 8, 5, 3, 3, 6, 5, gol 1, 8, 5, 6. Alfa, pós-quilo, cruze pátio 3, pátio principal, portão 07. Alfa, quilo, pátio 3, pátio principal, 07. Área 5914, redução de velocidade para 210 nós. Gol 1273, redução de velocidade para 230 nós. 230 nós, gol 1273. É, nós estamos com a Força Aérea 01 para a decolagem, a gente vai administrar após a decolagem, aqui o ECO, como é que vou? Força Aérea 01 após a decolagem manterá voo até 2 mil pés, após que vai seguir no perfil da mão, ok? Afirmativo, mantenha reto de decolagem até 2 mil pés, Força Aérea 01, depois prossegue no perfil. 67, chame o Centro Recife, frequência 13325 e alternado 1260. 06, confirmando 13325. Afirmo, primária 13325 e alternada 1260. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Controle de Salvador, gol 1602. Gol no 602, boa tarde, identifique, chegada Mari, deixa para o 070. Identificação Mari, descendo para o 070-6002. 3894 é o número 1 na aproximação, desça para 2 mil pés, ajuste no 011. E para evitar a área restrita à sua frente, vai interceptar o localizador sob vetoração na Pro 045. Ok, esquerda Pro 045, descendo para 2 mil pés, 1011, nessa Pro intercepta? Afirmo. Ok, então nós vamos interceptar o plano 3294. Autorizado então Galeão no 380, decola da 10, da El, Leda, Bidev. Prossegue Upper Whisk 50, até Bidev, após Upper November 857 seguro, Upper Zulu 16, Cruz, Upper Zulu 14, Barbaque, é Toquim e Galeão. 5431 é o transponder e 198 é o controle de saída. 8002.11. Boa, chame pronto para o push. Ajuste 10111 até 8002. 1011, então 8002. Obrigado, né, patrão. Paulo Salvador, o 3629 na gate 9. Para push back o acionamento, reporte que vai precisar acionar um dos motores na posição. Estou autorizado, chame já pronto para o táxi, a 3629. Já pronto para o táxi, 3629. Heading 220. But I would like to get the closure of the front line, if possible. 28, agora na transferência. É, como é que houve? Autorizado, teste preto litoral, rural, no cruzamento da 228, na curva. Fera Brasileira 01, decolado 247, controle agora 119.8, por viagem. 198, boa tarde, obrigado, Fera 01. Fera 01, cruzando 1800, mantendo a reta. Cruzando agora 2 mil pés, retornando ao perfil da saída Momo, transição Ofito. Força Aérea 01, contato radar decolagem, saída Momo, transição Ofito, suba para o nível 380. Subindo para 380 no perfil da Momo Ofito, Força Aérea 01. Gol Retorno 602, reduz a velocidade para 230 nós. 230 nós, gol no 602. Gol no 273, faça a vetoração para sequenciamento, número 2 na aproximação, curva direita, proa 230, seu limite é o localizador. Direita 230, limite localizador, gol 1273. Confirme, desce para o 060. Está reautorizado a descida para 3.000 pés. Ajuste no 09. Desce para 3.000, 1011, confirme. Afirmo. Gente, graças. Índia November Alpha, está visual com aeródromo? Chame agora a torre Salvador 1186, tamo poço. Gol no 602, está reautorizado a descida para o 050. 050, gol no 602. Força aérea 5914, reautorizado a descida para o nível 040. 5904, só o 040. Jet 6722, senhor. Está no portão 03? Positivo, senhor. A livre, chame táxi, sobe 6722. Chamará para o táxi, 6722. O 3894, completo curva direita para o localizador pro 070, informe estabilizado. Direita pro 070, responsabilizado, tá? 3894. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Uniforme, é com o Mike Golf, no traseiro por aqui. 7 é com o Mike Golf, confirme o seu destino. Somente 20 milhas no máximo e retornará em seguida. 7, mantenha o corredor forte livrando agora o setor da decolagem. Mantenha o corredor forte, 1.000 pés em condições visuais, é com o Mike Golf. Positivo, autorizaria o voo aqui pelo litoral, aqui às 10? Você é asa fixa, suba para 1.000 pés, o Eco Mike Golf. Subindo, 1.000 pés, gol. Direto para o sinal pista 37, em November Alpha, repórter estabilizado, checado de fábrica, November Alpha. Altímetro é 1018, vento está de 100 graus com 12 nós, November Alpha. Confirme o gol 273? Afirma, precisa manter 200, a partir daí já é velocidade de placa. 7, gol no 273, autorizado 200, curva à esquerda na proa 160 da presente, limitado pelo log. 160, esquerda, limitado pelo log, gol 1273. Estabilizado no localizador 3894. 3894, torre 186, tem o meu posto. 186, obrigado, vamos tentar. Guardião 06, tá, chame Torre Salvador, 1186, tem o meu posto. Salvador, boa tarde, eu tô 3894. Até escuta, Força Aérea 5734, Força Aérea 01, suba restrito para o nível 300 e voe direto ao fito da presente. Restrito 300, voo fito Força Aérea 01. Força Aérea 5914, curva à direita para sequenciamento, proa 230, limitado pelo localizador. 7904, curvando à direita 230, limitado pelo lado, ainda restrito a 4.000. Desça para 3.000 pés, Força Aérea 5914. 3.000 pés na proa 230. Gol no 602, estação vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 025, seu limite é o localizador. Desça para 4.000 pés. Esquerda 025, limite localizador, descendo para 4.000 pés, no 602. November 407 Alpha Kilo, change your frequency to condensation frequency 123.45. controle, Guardião 06. Guardião 06, chame Torre Salvador, 118 decimal 6. Tente. Escuta. Sátio da base ou do Graé? Vai prosseguir agora para cabeceira 107, em seguida táxi pode do Graé. Então é pouso cabeceira 107. Tem condições de então fazer um circuito pela esquerda e cruzar o aeródromo na vertical da torre de controle de imediato? Tô com o airbus da TAM, duas vezes o marcador externo para não cruzar a final. Afirmativo, cruzar na vertical da torre para a cabeceira 107. Afirmativo, após o cruzamento, está livre a base, César na 150 CFE, cruzando a cabeceira 17 momentos. Está livre então o cruzamento na vertical da cabeceira 0, guarde da cabeceira 0, confere. Reporte girando base, guardião 06. Tente 06. Tá 3894, tráfego avistado, continua com a aproximação pistão no 0, informa do tráfego tipo esquilo do governo do estado, cruzando o aeródromo vertical da cabeceira no 0. Continua igual a liberação pistão 10. Torre, boa noite, boa tarde, 6722, pronto no 10. Seu presidente vai ficar com a copa da torre? Vai. 3894 da Tanha, torre. Prossiga, 3894. E continua a aproximação pistão 10, igual a liberação, ok? Ok, tá, vai passar agora o externo, baixa a travou. Gente, continua igual a liberação, informação de tráfego, helicóptero da governo do estado cruzando a cabeceira no 0, vai afastar o setor norte sem interferência na sua aproximação. Ok, estamos aguardando, o presidente está fora. Guardião 06, de imediato está livre, cruzamento, chame para girar base, Guardião 06. Gente, 06, se autorizado no através da cabeceira, o 07 prossegue já para pouso, vertical na cabeceira. Guardião, está livre, Guardião 06. Gente, visual com tráfego, vai prosseguir para a cabeceira no 07. Índio November Alpha pousou, 180 já efetou, 55, libera a esquerda, parte 4, chama para o Índio November Alpha. Esquerda pré-ano, 3-0, descendo a 2 mil pés, confere aqui para a 04. Poderia confirmar o ajuste? 1-0, 1-1. 1-0, 1-1, grato. Batendo ponto 0, 67, 2-2. Informação, tempo. 3897, boa tarde, Guarulhos, aguarde cópia 340. Obrigado. O solo teria estimado para o 862 no 11, inicial push? Mesmo assim que a aeronave da companhia liberar a retaguarda. Ah, ok, obrigado. Para o táxi está 3629, 4 horas e 18, autonomia, alterna Florianópolis, 115 a bordo. Curva à direita agora para sequenciamento, aproximação ao pistão no 0. Pro 340. Gente, direita 340. Boa tarde. Então 862 está livre iniciar, chame táxi. Pergunta de progressionamento, vai para o táxi, está 862. Solo, gol 9567. 567, boa tarde, formação Tango, Brasília, guarde cópia, 360, já tem autorizado. Ok, aguardando, está 4 Tango, posição 4. 2010, 9602. Gol no 273, 1 milha para o externo, torre 1186, tem o meu posto. 1186, gol 1236. Esforçada 5914, estabilizado no lado. Esforçada 5914, complete a final ILS e chame torre, frequência 1186, decimal 6. Frequência 5452, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, feliz 50, decola da 10 direita, da EL, Leda Bideve, 5452, 198, controle, 3897. Até 3897, no 62, chame pronto, ajuste 1011. Obrigado. Bono 567, pronto, cópia. Pronto, cópia, no 567. 567, Brasília, autorizado, nível 360, via Upezulu, 17, decola da 10, com curva esquerda, subida Momo, transição, o Fito. Aciona 5446, frequência do controle 119, decimal 8. Libera na Fox 1219, está 3, 2, 4. Voo no 273, qual é a distância para a cabeceira? O 273 está mais ou menos 3 milhas. 3 milhas, continue, a Airbus ainda na pista, agora a liberação. 050 inicialmente, nessa pro. Gente, Alcatia Leco, nível 050. Gol no 602, para o localizador agora, curva esquerda, pro a 080, informe estabilizado na final. Deixa para 2 mil pés, autorizado. Força pés. 80, 2 mil pés, informa ali estabilizado. O senhor ainda tem o tráfego aí à vista? Ativo, está a sua retaguarda agora 5 milhas. Provavelmente decolou da ilha de Veracruz e não entrou em contato com o terminal. Ok. Tô com alguma aeronave? Não, não vi nada não. 5722, 37 da Guna curta, tem areia condições da classe imediata direita via Tchalha, após a passagem do gol? Afirmativo. Após o 37 Guna curta, linha direita via Tchalha, para passe da classe imediata. Eco Mike Golf, controle Salvador. Prossiga. Somos altimetria, não recebo modo Tchalha. Ok, manda. O nome eu pego agora no, pelo litoral, sobre a área BEP agora, o Ecomac Wolf. Sete, Ecomac Wolf. Sola 59, liberar na direita, 7219, o quanto rápido possível. 7219, vai agilizar. Pode esperar pronto, tá? 3629. A matrícula da aeronave? Você era 5734. Você era 5734, copiado. Temos um tráfego aqui no sua posição de 1 hora, 5 milhas. Vou vetorar o senhor agora para evitar esse tráfego que está sem indicação de altimetria. Curva direita, na proa 050 da presente. Cliente direita, 050. Altimetria agora marca 1011, tem bom voo 8002. Com 1011, você é Juliette Alfa, ponto 0286, então 8002, bom dia. Dólar, gol 9601 para... Gol 9601 para o Galeão, prepara Dael e aguarda a cópia, por gentileza. Dael, né? 924, checado o trem, 110 graus, 129, fogo do Galeão, 5914. 5914, livre de fogo. Gol número 02, 1 milha para Duna, completa final ILS, torre 118, decimal meia, até o meu posto. 18,6, obrigado. Mais o tráfego da companhia que prossegue para o ponto de espera, autorizado prosseguir para o 09 via Juliette. Aqui, faz o tráfego da companhia, faz para o 09 via Juliette, para 3894. 10 após tendo checado, o tráfego precede um Tucano da Força Aérea, final aproximada de 3 milhas. Ok. Para 2 mil pés nessa proa intercept, o ajuste no 011, autorizado a final ILS. No 011, para 2 mil pés, autorizado ILS. Controle objeto 6722, decolado na DAEL. Controle objeto 6722, contato radar na decolagem, suba para o nível 340. 340, mantendo o perfil da DAEL? Após 2 mil pés, autorizado a proa de DAEL. Ok, após 2 mil, voando DAEL 6722. Para o regresso, Eco Mike Golf. Eco Mike Golf, informa que ainda não recebo o modo Charlie. Mantenha condições visuais 1.000 pés, 1.0 no ONU. Vou ir na proa da rotatória. Relativa, está fazendo um 180 agora em área BEP, está voando na proa da rotatória, o Eco Mike Golf. Existe um tráfego da TAM que vai prosseguir para o 09, coordene com a equipe de solo. Após a passagem do mesmo, está autorizado o push. Afirmativo, vai ingressar via aquilo, pátio 3 e a porta para ingresso no pátio principal. A sua posição é a 03 no pátio principal. Posição 03, confirma? 03 no pátio principal. Você só vai ter que fazer o táxi pelo pátio 3 devido a taxiway alfa estar interditada, tá ok? Gente. Alfa Tchalha Eco, chame agora a Torre Salvador, frequência 1186, tem um oposto. Tenente Grato, 186. Área 5994, solo 03, livre parte militar. Boa